Senhoras e senhores, meus queridos conterrâneos de Santarém, muito boa noite. Sinceramente, todos nós de Santarém ainda estamos vivendo a alegria, a honra, o prazer, saudades que se reavivam e que renascem nos nossos corações. Na noitada de ontem, abertura oficial da Semana de Santarém, por vários motivos. Para mim, o principal motivo, a presença entre nós de Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, Dr. Fernando Guillon, que numa expressão carinhosa, disse inclusive, infelizmente não tenho ancestrais santarenos, disse que 14 vezes visitou a cidade de Santarém, se sentia feliz de poder trazer Santarém aqui e guardar em seu coração. Entregou a cidade aos santarenos e, meus amigos, isso é uma grande alegria. Mas dentro dessa euforia, dessa satisfação, eu me permito, no momento, e os senhores perdoem, dizer que Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, fazia-se acompanhar na noite de ontem, além daquele seu sorriso franco e carinhoso, fazia-se acompanhar dos deputados Paulo Lisboa, Alfredo Gantus, que lutam pelas reivindicações do Baixo Amazonas, o nosso Paulo por Santarém e o nosso Alfredo por Monte Alegre, a estância hidromineral de Monte Alegre, por um ato, por todos os títulos meritórios de Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado. Acompanhava-se também Sua Excelência de Clóvis Moraes Rego, presidente do Conselho Estadual de Cultura. Era uma alegria muito grande que nós conhecemos a intelectualidade e a cultura de Clóvis Moraes Rego. Eu também assisti com muita alegria que estava presente meu querido mestre, jovem ainda, Gelo Mireias Melo e Silva, que é assistente do gabinete do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, homem de talento, que exerce a sua função com prioridade e zelo, mas colocando acima de tudo isso o seu boníssimo coração. Atende sempre, dentro da maneira do possível, mas tem sido possível sempre, atender os pedidos principalmente de jovens do interior, que a eles se achegam. Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, o maestro Valdemar Henrique, o maestro Isoca, o professor e meu amigo Dr. Augusto Meratilho, receberam presentes do artesanato de Santarém, do artesanato de Dona Raimunda Frazão, e sem subestimar, sem qualificar, sem comparar, o trabalho dessa extraordinária Dica Frazão, recebeu também, Sua Excelência, a sua efígie feita em gesso pedra, trabalho de Laurimar Leal, trabalho feito a canivete. E Laurimar Leal diz que ao voltar a Santarém, é uma notícia que eu me permito dar aos senhores, como dizem os rádio repórteres, em primeira mão e absoluto puro de reportagem, ao regressar a Santarém, fará a réplica da imagem da Imaculada Conceição, padroeira da minha querida terra de Santarém, da nossa querida terra, e fará essa réplica também em gesso pedra, com berlinda e tudo. E aqui está presente o musicista que eu fiz questão de convidá-lo pessoalmente. É Joelo Pereira, que me escuta, bem como vocês também, generosidade, como dizer, de admirar o meu trabalho. Mas, meus amigos, feito este introito, não atenda, não reparo, mas apenas uma citação justa e meritória, eu quero deixar-vos a partir deste momento, na companhia extraordinariamente feliz de Emir Bemergui. Emir Bemergui quase foi médico, e acredito que ser dentista para ele já era um princípio da sua vida de arte. Talvez os senhores me perguntassem por quê. Porque o dentista tem uma grande vantagem. É uma profissão que o dentista, diante do qual todos nós ficamos de boca aberta. E ele, como odontólogo, nos faz ficar nessa posição de boca aberta, mas muito mais boca aberta de alegria e de prazer, quando ele recita os seus poemas. Ele, que é o criador de poemas e canções, é compositor e o apresentador desta noite de arte. Com vocês, Emir Beberguia, a quem eu solicito uma salva de palmas. De minha parte, muito obrigado. Agora, eu me transformo com muita alegria em um mero e feliz espectador. Boa noite, caros amigos, que tão generosamente prestigiam esta promoção sem precedentes na história de Santarém. Vamos simplificar as coisas. Partamos do princípio de que toda essa imensa plateia, se não for santarena de nascimento, o será de coração. Porque me parece essencial essa singeleza num ambiente em que nos propomos promover uma autêntica e inesquecível noite de serenata. Transportemo-nos, pois, conduzidos pela saudade e pela fantasia, a uma daquelas noites de luar em nossa terra, a uma daquelas noites de lua cheia, na praia da Vera Paz, da Maria José, em uma rua qualquer. O cenário, suponhamos que convida ao devaneio. Apresentaremos, na medida do possível, coisas exclusivamente nossas, sentindo a alma das ruas palpitando na beleza de um verso, na enternecedora modulação de um ré menor. Os que já foram boêmios reviverão recordando. E aqueles que não têm serenatas em seu passado talvez consigam fazer uma ideia daquilo que perderam em termos de ternuras e de recordações armazenadas no recesso das almas, nos escaninhos do coração, para o resto de uma vida. Vai, pois, começar a serenata. Era uma das canções prediletas de Joaquim Toscano, o único tenor lírico que Santarém já produziu até hoje, porque a expressiva letra muito lhe dizia a alma romântica, ele sempre a estava incluindo em suas famosas e inolvidáveis serenatas. E ouvia-se então, naquelas docemente iluminadas noites mocorongas, o grande seresteiro, ruas afora, madrugadas adentro, fazendo confidências, contando de sabores incuráveis, a peregrina loura da amplidão azul, a nossa discreta e encantadora lua branca.